Já é de manhã, tudo quieto aqui. Ela sem som, eu no bebe sem tossir. Clima esquentando, ela é felina, ei, de lingerie, sem a parte de cima. Yeah, nosso encontro deixa marcas. Eu tento fugir sem conseguir, nego. Yeah, te encontro só na madrugada. Às vezes 15 pra 5 é quando eu te ligo, sim. Eu não sei o que ela viu em mim. Ela sabe que eu tô nem aí. Ela diz que prefere assim, que nem sempre eu tô nos seus planos. Gritando, ela fala gritando. Só pode tá brincando. Eu não sei o que ela viu em mim. Ela diz que eu não sou fominha, que eu tô nem aí pra faminha. Ela me chama de insano. Gritando, ela fala gritando. Vai acabar me irritando. Eu não sei o que ela viu em mim, mano. Ela fica mimi, mano. Pensa que eu tô acreditando. Ela faz isso me testando. Quicando, ela fala quicando. Quicando, ela fala. Ela falou que eu sou vira-lata e pediu um tapa. Eu falei, você não princesa, você sim é de raça. Vou alimentar minha siamesa com o melhor de mim. Já tá tarde, vou botar lá pra dormir. Yeah, nosso encontro deixa marcas. Eu tento fugir sem conseguir, nego. Yeah, te encontro só na madrugada. Às vezes 15 pra 5 é quando eu te ligo, yeah. Com ela um filme tipo cena explicit. Só comigo ela pele desce striptease. Puxa peixe, borra minha grizzly. Ainda diz que adora o que tem em mim. Tô com um pouco de gank, um teco de coca, um copo de jack. Ela dá um dab sem tossir. Ela fica fria, ela tira o top, ela pula em mim. De novo tando sem dormir, é. Só com ela que eu sinto isso. Vi que pela cama e gatinha. Linda e só de calcinha. Pela e pina e me olha e diz que quer ser só minha, é. Fico tipo, onde tô? Eu não ligo o som pro pai. Ciúme, pegou o meu celular, me empurrou a me julgar, yeah. E presumi, não deixando eu falar, e fez tudo sem pensar, yeah, yeah. Não preciso dizer o que significa pra mim. Tente compreender, baby. Falamos de um futuro impossível. Já é de manhã, quieto aqui, ela sem som, eu no bebe sem tossir. Clima esquentando, ela é felina, ei, de lingerie, sem a parte de cima. Yeah, nosso encontro deixa marcas. Eu tento fugir sem conseguir, nego. Yeah, te encontro só na madrugada. Às vezes 15 pra 5 é quando eu te ligo cedo, ei, já é de manhã. Já é de manhã.